Agora ficou no ar, né? Eu faço a pergunta pra você. O que é poeira criativa? Arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque a arte é vida e não espetáculo. Boa noite, espectadoras, áudio espectadoras da cidade do Recife, admiradoras do Poeira Criativa, gente que se intoxica de nós todas as semanas e que no fundo nos ama. Boa noite, Gus. Boa noite. Lá bem no fundo, né, parece. Se intoxica na cidade do Recife. E aí, boa noite, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Não tem um carro mesmo? Eita, é certo, eu tenho um carro e tô preocupado, mas... fiquei mais preocupado com o sol, eu acho. Com a Grande Recife boicotando, né? Que a Grande Recife diminuiu a frota. Foi. Hoje eu fui no centro. Muita safadeza, pô. É muita safadeza, muita sacanagem que fazem, né? Tô meio emputecido com isso, assim. Embora não pegou ônibus, né? Mas... A pessoa pega no ônibus, né, em geral. E aí, Gus, para além do emputecimento? Além disso, estou muito feliz que hoje a gente conseguiu, com criações artísticas em serigrafia artesanal, criações autônomas com casa, com a marca de minha companheira e minha, fazer uma impressão muito boa, pô, serigráfica, muito boa. Aí eu estou super feliz com isso, assim, que a gente conseguiu, pô. Era uma dor de cabeça, que foi uma felicidade total. Massa, Gus, é essa sensação de trabalho cumprido, né? Mas é porque... É isso, acho que a pessoa vai fazendo, não tem nada melhor que a prática mesmo pra ir pra aprendendo alguma coisa, sim, né? Sim. Eu fiquei refletindo sobre isso hoje também. Não, e o desafio, né, também, tipo, quando a gente pegou a arte, viu, tipo, caramba... Porque nos enviaram a arte, depois chegou... A primeira arte era relativamente simples, né? O problema era as logomarcas, né, que é sempre um problema. Aí, quando... Não, vou enviar a arte mais na frente, não sei. Mandaram outra arte. Poxa, meu irmão, não rola não assim. É muito difícil, são várias fotos, não sei. Sim. Tu viu, né, agora. Aí, meu irmão, ficamos mais... Bora, a gente enfrenta o desafio. É manual o trabalho? Não, não é manual. É um trabalho mais aí que você imprime, um fotolito. Imprime uma folha em papel vegetal e depois faz uma revelação. Mas nossa revelação é manual enquanto é no sol. Um sol? É, a gente faz como um sol. Não um tem sol, mesa de revelação, nossa, não tem... Isso é serigrafia hippie. É serigrafia artesanal, né? Não deixa de ser serigrafia artesanal, né? É mesmo, vocês são vocês já são hippies. É, aí é então... Tá nisso assim, a gente tá criando aí, costurando bolsas. Tá massa, as bolsas tão ficando bonitas. E nada, contento com... Final de semana fui para Sairé, pro aniversário lá. Sairé. Sim. Foi legal. E teve o. E também teve o chá de coma em casa. Aí foi massa. E amanhã vai ter oficina, né? Sim. De rádio. Vai ser massa aqui, né? Oficina de rádio aqui na Rádio Aconchego, né? Com algumas 10 mulheres, né? Que são nossas parceiras aqui do Fórum de Usuárias. E também Ângela, né? Que é nossa parceira também aqui. Então vai ser massa porque vai ser uma oficina, né? Junto com. Com gente que já é de casa, né? É, então, que já vem trabalhando, né? É massa. A gente vem trabalhando com elas. Elas vêm trabalhando com a gente. Isso. Uma parceria massa. Sempre então... rola uma confraternização, uma fraternidade muito forte, né? Então vamos nessa ideia aí de tentar ampliar mesmo a participação, né? Na rádio mesmo, assim, né? Que já existe de outras formas, mas é uma coisa mais robusta, né? É, mais orgânica. Isso. E então... menos agronegócio. Agrotóxico. Agrotoxicológica. Mas a gente comeu, eu tava lá em Pesqueira, né? Eita, e tu foi pra... Fui lá pra Assembleia Chucuru. Uhum. Né, foram 20 anos, 20 de maio agora, né, domingo, foi 20 anos do assassinato, né, de Chicão Chucuru. É, do cacique, né? Cacique Chicão, que era uma liderança histórica, né, do movimento indígena, da retomada e da reafirmação até da identidade indígena, né, e tudo. Então foi bem bonito. Então tinha o Xucuruz lá de Pesqueira, na Assembleia, que foi lá, né, no território indígena, na aldeia. Mas tinha também Capinauá, gente de Capinauá, tinha gente Funiô, né, então gente aqui da cidade também. Não tenho certeza se os Trucar também estavam. Então, assim, é louco isso. Tinha mais de 17, se não me engano, nações indígenas estavam presentes. É a massa, que é a Assembleia Xucuru, mas é um espaço que constrói para muito além, assim. Uhum. Então foi bem massa. Vamos de primeira musiquinha, será? Vamos com Seu Sopinha, que vai ser nosso convidado do dia de hoje, com Cumbia Poder, Cumbia Mexicana na Colômbia. Não, Cumbia Colombiana desde México, né? Seria a inversa. We'll be right back. Troca criativa de ideias no Poeira. Poeira. É isso aí, meu povo, dá uma baixadinha aí, ó, nesse... Aí não, Gus, no outro. Ali, ó. Ah, eu tenho que ficar orientando aqui o menino pra como fazer o trabalho. Nem se escuta aí tu falar isso. É isso aí, tamo de volta aqui, Poeira Criativa, número 73, 7 mais 3 dá 10, 10 é show, show é pena. Cúmbia. É isso aí, tamo aí junto, tudo conectado. Dei Maradona, meu irmão. Vamos agora pra nossa troca criativa de ideias. Então a gente entrevistou Áurea. Áurea, que é do Espaço Família, que é terapeuta comunitária, minha professora no curso de terapia comunitária. Então eu tive esse prazer de entrevistá-la. E aí, mais que isso, ela pode falar por conta própria. Em primeiro lugar, então, eu vou pedir que você se apresente. Eu sou Áurea, sou do Espaço Família, sou terapeuta comunitária. Espaço Família é uma ONG que trabalha com mediação de conflitos familiares e terapia comunitária integrativa, inclusive fazendo formação de terapeutas. Certo, Áurea. Então, uma primeira pergunta sobre sua trajetória pessoal. Então, quais foram os caminhos que lhe levaram à terapia comunitária? A minha trajetória pessoal, eu acho que é bem pouco comum. Eu sou engenheira química de formação acadêmica, mas eu sou de uma geração que tive o privilégio de trabalhar com Paulo Freire, com Dom Helder, desde adolescente. E isso sempre me trouxe um amor, uma paixão muito grande pela comunidade, pelos grupos, pelo estar junto, interagir, comunicar. E atualmente eu estou aposentada, né, já há alguns anos, e terapia comunitária para mim é uma escolha de militância dos meus anos de vida útil que eu ainda tenho, que eu sei que eu ainda tenho. Eu comecei na realidade com a biodança e depois integrei a terapia comunitária e trabalho um pouco, embora não trabalhe com biodança de uma forma regular, mas trabalho um pouco nessa interação das duas, e é isso que eu quero fazer, porque é o que eu vejo que eu posso fazer ainda para empoderar pessoas e deixá-las mais conscientes e mais militantes na vida, não só política, mas na vida como um todo. Certo. Então, ainda partindo assim da sua experiência, da sua vida, como é que você enxerga essa passagem da biodança para a terapia comunitária? Uma passagem que vai e que volta, mas assim, como é que essas duas artes lhe tocam e por que, né, você da biodança foi buscar a terapia comunitária também? A biodança para mim foi o caminho de me reencontrar comigo. Eu tinha me perdido muito de mim por conta de repressão na época da ditadura, seguida de uma trajetória profissional muito intensa na área de engenharia química, com muitos treinamentos gerenciais, muito na época, muito intensos, inclusive. Eu fui de indústria petroquímica há 20 anos, mas eu estava muito... Quando a minha filha chegou, ela tinha 3 anos e eu estava assim descobrindo que eu não sabia mais brincar. E eu sempre fui muito brincalhona e sempre fui muito de brincar com as crianças todas. E isso daí me acordou para o quanto eu tinha me perdido de mim ao longo dos 20 anos de ditadura e de tudo que tinha acontecido, de perseguição política, etc. Então eu comecei a me buscar e nessa altura teve um anjo que chegou assim e me apresentou a biodança, um terapeuta que trabalhava com análise transacional, que era uma metodologia que estava assim, muito em moda e que pegava engenheiro muito fácil, porque é cheia dos gráficozinhos. E ele me encaminhou, disse que o que eu precisava era biodança. A biodança estava chegando aqui no Recife na época, isso foi em 1980, e eu cheguei na biodança em 1980, e realmente foi na biodança que eu me resgatei a minha sensibilidade, a minha condição de ser emocional e emotiva, que eu sou muito, e expressar isso com liberdade, para me expressar. E a biodança tem, mas a biodança é um processo. E é um processo maravilhoso, mas como todo processo de reencontro consigo, de autoconhecimento, você que determina como você quer, a velocidade que quer avançar nesse processo. E eu vejo que a terapia e a terapia comunitária traz uma coisa muito forte, que é uma consciência do que eu posso fazer e do que eu preciso fazer com o que eu posso fazer. Isso é muito rápido. E hoje, especialmente nesse cenário político, não só dos últimos 3 anos, mas nesse cenário político de brasileiro, eu sinto isso assim, extremamente valioso. Porque eu vejo como uma sequela muito grande dos 20 anos de ditadura esse não ter essa consciência do que eu posso, do que eu sou capaz e do que eu posso fazer da minha vida. Isso é Poeira Criativa, né? Número 73. Estamos ouvindo a entrevista com Áurea sobre o tema da terapia comunitária, feita por nosso parceiro aqui, Rafael, né? Então a gente vai para um segundo momento dessa entrevista com a voz de Áurea. Certo, então a gente está entrando já na questão da terapia comunitária em si. E aí eu estava perguntando muito da sua vivência, mas agora se tu pudesse ilustrar de uma forma mais clara, assim, para quem está ouvindo, o que é a terapia comunitária? A terapia comunitária é uma metodologia 100% brasileira, nordestina, desenvolvida no Ceará pelo professor Adalberto Barreto. Ele é psiquiatra, era até bem pouco tempo diretor do Departamento de Medicina Comunitária da Universidade Federal do Ceará. E ele trouxe a terapia comunitária a partir do momento que, como psicanalista, ele é doutor em psicanálise, tem 3 doutorados, um deles é em psicanálise e sociologia. E o Adalberto percebeu uma coisa que para mim é o segredo da terapia comunitária. As pessoas não têm patologias. Na maior parte das vezes, não tem patologias psicológicas nem emocionais. Elas têm sofrimento que não é acolhido. E sofrimento não se medicaliza, nem se trata. Sofrimento se acolhe, se valoriza. E para que a pessoa assuma o seu sentimento e, a partir da sua condição de superar aquele sentimento, se empodere do seu lugar na vida. Para mim, é a essência da terapia comunitária, é isso. Foram as minhas carências que me tornaram competentes, que deram origem às minhas competências, né? Se eu não fui acolhido, eu facilmente acolho bem, porque eu sei o que faltou naquele acolhimento, né? E é o incorporar, ao encarar essas minhas carências, que eu descubro também as minhas competências. E esse eu estou falando de mim, que é uma das regras da terapia comunitária, a gente só pode falar dos meus sentimentos, das as minhas emoções, mas esse eu é qualquer pessoa. A partir do momento que eu identifico, reconheço quais foram as minhas carências, eu descubro também quais são as minhas competências hoje, e isso eu me empodero em autonomia, em estar na vida como sujeito ativo e protagonista da minha vida. Que eu observo que isso é uma coisa que, neste momento da nossa cultura, é uma coisa que as pessoas, eu sinto muito a necessidade das pessoas encontrarem isso. E eu vejo a terapia comunitária como uma metodologia extremamente simples, extremamente que eu posso levar para qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer momento, sem nenhuma exigência de material, e que eu posso levar muito rapidamente as pessoas chegarem a esse empoderamento. Eu não conheço nenhuma outra que seja tão rápida nisso. É o que a gente ouve muito. No final, a gente chama as rodas de terapia comunitária, porque nós trabalhamos em círculo, né? A terapia comunitária tem um aporte freiriano muito intenso, e nós trabalhamos em círculo. Então, nas rodas de terapia comunitária, eu ouço muito depoimento no final da roda. Eu cheguei aqui achando que o meu problema era o maior do mundo e que eu jamais iria resolver. Estou saindo vendo que tem pessoas que têm problemas muito maiores que os meus e estão resolvendo, então eu também posso resolver os meus. E para mim é essa a coisa que falta, que precisa, não é que falta, que precisa para mudar. Aí, Áurea, uma das coisas, né, que eu entendo como mais importantes da terapia comunitária é o fato de ser o grupo, né? A comunidade que se escuta e que fala das próprias experiências. Então, eu queria que tu falasse um pouco por que a comunidade, que capacidade é essa que a comunidade tem de entender e de resolver as próprias questões, as próprias dores? Todos nós só chegamos aqui na vida, só caminhamos na vida porque aprendemos muito todos os dias com tudo que nos acontece, e vamos criando um saber ao longo da vida que não tem nada a ver com o saber que é aprendido na universidade, na academia, nos livros. É aquele saber aprendido do vivenciar, do superar os meus problemas, as minhas dificuldades. E esse saber, no momento que eu chego e partilho esse meu saber com um grupo, eu estou criando uma sabedoria naquele grupo. Aquele grupo está, no momento em que nós estamos partilhando como foi que nós superamos as nossas dificuldades, nós estamos criando toda uma cultura, uma sabedoria que vai nos permitir a enfrentar de forma muito mais positiva e proativa as dificuldades que surgirem daí para frente na minha vida. Isso daí é a riqueza do grupo. Eu aprendo com o que eu escuto e eu ensino com os meus exemplos. Isso é o básico da terapia comunitária, onde não se dá conselho, não se faz julgamento, não se dá sermão, carão, não é nada. Se escuta e se ensina, cada um ensina com a sua vivência, com a sua superação, ao falar da sua superação. E aí eu costumo dizer que as fichinhas vão caindo e eu saio da roda de terapia comunitária com um balaio de fichinhas para usar quando precisar de alguma delas. Exu nas escolas.

A mostra é uma realização do Fazendo Milagres Cineclube, em parceria com o Fórum Itinerante de Cinema Negro, FICINE, e a programação também traz um mini curso e uma roda de diálogo. As sinopses de cada filme estão disponíveis no blog babacinemostra.blogspot.com.br. Vamos ouvir então... agora, né? Ai, volta lá de novo. Volta lá. Aproveitando, a gente trouxe aqui um áudiozinho de um vídeo, na verdade, que é de um canal do YouTube chamado Turbante Colaborativo. Então, se falando um pouco sobre cinema africano. Então, vamos escutar. Tudo bem, pessoal? Bom, já deu pra perceber que hoje o assunto é cinema. Mas não se trata de Bollywood nem de Hollywood, e sim cinema produzido no continente africano. Lembrando que a África é constituída de vários países, cada um com suas etnias e suas histórias diferentes. Infelizmente, não vai caber tudo em 5 minutos de vídeo. Então nós vamos dividir em duas partes. A primeira um pouco mais antiga, mostrando quem é que abriu os caminhos para os cineastas de hoje, e o cinema contemporâneo. Vamos começar? Bom, para começar a falar do tema, é necessário ter em mente que os países subsaarianos eram colônias europeias até a década de 60. Até então, os cineastas ocidentais tratavam a África como terra exótica e sem cultura própria. I never dreamed that any experience could be so stimulating. Nas colônias francesas, a produção de filmes era proibida. O jeito, então, eram os africanos que moravam em Paris produzirem no continente europeu. L'Afrique sous Seine é um filme de Polanco Manoel Vieira, é um curta que trata das saudades da África e é considerado um marco inicial desse tipo de cinema. Um dos filmes reconhecidos internacionalmente foi La Noire D, ou A Negra D, que é de Ousmane Sembène, um senegalês que foi considerado o pai do cinema. O filme retrata a história e o desespero de uma mulher africana que vai trabalhar como empregada doméstica na França. Durante o processo de descolonização na África, um dos principais objetivos do cinema era o engajamento social. Mas a cooperação cultural de algumas metrópoles, em especial a França, contribuiu para a diminuição dessa combatividade. Bom, ainda assim, os filmes dos anos 70 foram marcados por um conteúdo crítico e reconhecido internacionalmente. Um exemplo desses é La Vitoa em Chantan, um filme feito por Jean-Jacques Anaou, um cineasta da Costa do Marfim. Esse filme, inclusive, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano de 1977. É uma comédia ácida que trata da Primeira Guerra Mundial, com foco nos franceses em combate com os alemães, ridicularizando sobretudo os franceses. Le couteau! Le couteau! La... Cartucho! La cartucho! Bom, e não vamos esquecer das mulheres que fizeram parte dessa história. Temos, por exemplo, Sarah Maldoror, uma francesa de descendência africana, responsável pelo filme Sambizanga. Ele trata principalmente da Guerra de Independência da Angola. Já nos anos 80, nós percebemos uma ocidentalização do cinema africano, não que o tenha tornado menos crítico. Os Deuses Devem Estar Loucos, por exemplo, é um retrato dessa geração. Um filme de Jamie Wee trata da história de Xixo, um aldeão do Kalahari. Ele está tranquilo até receber um presente dos deuses, uma garrafa de Coca-Cola. As we all know, when something falls from the sky, it can only have come from the gods. Of course, the gods only send good and useful things. However, this time they made a mistake. The gods must be crazy. Bom, e aí, gostaram? Espero que sim. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima. É isso aí. É isso aí, galera. Esse foi uma fala um pouco sobre o cinema africano, né? O cinema mais antigo da África, a origem, tudo. Lembrando, pra gente já ir se inteirando, pra ir pra Mostra Baobá do cinema africano no Cinema São Luís. Continuando com a nossa agenda cultural, entre os dias 24, também conhecido como o dia de amanhã, e o dia 31 de maio, a gente vai ter o evento Afrofunk em Recife. Rebolação, a 150 batimentos por minuto para garotas ousadas. Então diz assim, que com muito orgulho e felicidade, Afrofunk Rio mandou avisar que vai brotar firme em Recife e em Olinda em maio de 2018. Afrofunk Rio é uma fábrica de ritmos e ideias focada em culturas urbanas femininas, ligada à dança e aos movimentos que a conduzem. Então, oficinas, eventos, festas, conteúdo audiovisual, pique preta de quebrada, é nós mesmo e etc. Então, vão ter várias oficinas. Primeiramente, Universidade da Ousadia, técnicas sobre soltar o quadril e sambar na cara da sociedade, né? Então vai ser... Não, isso aqui ainda não é onde vai ser, as datas e horários não. Isso aí são as oficinas que vai ter, né? Então funk, baicoco, twerk, ancestralidade do tamborzão. Então elas dizem um mergulho no universo das danças contemporâneas produzido pelas periferias do Rio de Janeiro e suas essências ancestrais, né? Através de tambores do funk, carioca e danças tradicionais africanas. Então, a partir de improviso e etc. E datas e horários. No dia 24, né, vai ser lá no Coque, voltado para moradores locais. No dia 25, vai ser no Museu Murilo Lagreca, lá em Casa Forte, das 19 às 21 horas. Né, e sempre esses eventos que não são locais é R$20, né, o preço da oficina. No dia 26, vai ser lá no Daruê, exclusivo para os moradores. No dia, e esses que são exclusivos é gratuito, certo? No dia 27, vai ser na Casa do Cachorro Preto, lá em Olinda, das 14 às 16 horas. No dia 29 de maio, vai ser no Centro São Salomão, aqui na Várzea. Mas, vagas encerradas. Mas a pessoa pode tentar, né, na hora, ver lá, dar uma chorada, das 20 às 22 horas. Então é isso, para se inscrever, é só colocar o nome no mural ou enviar e-mail para afrofunkrio@gmail.com. E aí o apoio do coletivo Cabelaço e do MAP. Também. Eita, desculpa, Gus. Eita, desculpa, Gus. Tem um áudiozinho, né? Falando um áudio. Um áudiozinho curto falando também sobre o Afrofunk Rio. Então vamos escutar. O Afrofunk, ele é tipo assim, acho que primeiro de tudo ele é a cara do Rio, né? Afrofunk Rio, é uma coisa que é a cara do Rio, assim. Eu sempre fico meio perdida quando me perguntam o que que é, porque é uma mistura de música, teatro e dança, de macumba, dança afro e funk e de, sei lá, mulher, corpo e disposição, tá ligado? É uma coisa doida, assim. Não me chame de morena, digri-digri-digri-já, que eu fico boladona, digri-digri-digri-já. Não me chame de morena, me chame de negona, de cabelo black power, faço tu perder a linha, nem marreta, nem me... Adana. Nem marreta, nem me... Vai embora. Então, continuamos com essa agenda cultural mais longa do mundo. Quarto Festival de Arte e Cultura Negra, 12 anos do Coco dos Pretos. A partir do dia 26 de maio, que é o sábado, né, às 15 horas, até o dia 27, domingo, 23 horas. É no Centro Cultural Cambida Estrela, que fica na rua Dr. Elias Gomes, 420, do Recife. Comemorando o aniversário de 12 anos do grupo Coco dos Pretos, o evento vem com o intuito de fortalecer a cultura da comunidade de Chão de Estrelas, verso de grupos e movimentos culturais que fizeram e fazem história dentro e fora do estado de Pernambuco. No dia 26 se oferecem várias oficinas de maracatu e coco, tendo início às 15 horas. Quem não for sócio do Centro Cultural Cambida Estrela paga uma taxa, não diz quanto. Os interessados podem entrar em contato com os números no término da descrição logo abaixo. No dia 27 contaremos com apresentações culturais dos grupos Maracatu, Nação Cambida Estrela, Ciranda Santana, Afoxé Omolu, Omolu Paqueru Aguó, Afoxé Omoni Leogunxá, Boio da Macaíba, Bongar, Coco dos Pretos e Grupo Cadence. O evento é de graça. Então, o local é na sede do Maracatu, Nação Cambida Estrela, rua Dr. Elias Gomes, 420, Campina do Barreto, Recife, Pernambuco, próximo ao terminal de ônibus de Chão de Estrelas. E tem, para mais informações, pode ligar ou mandar um mensagem ao telefone 98150-9354 de Vanessa Paula, 981-50-93-54 ou 985-68-37-26 de Dom Marcos. 985-68-37-26 de Dom Marcos. Tem áudio nesse... É nesse? Não, esse eu te poupei. É nesse meu poupasse, né? E agora a gente bota como? Sempre tive esse problema. Como que não, bota agora, bota o Coco Dub. Bota pra música o áudio. Que é a melhor música. É isso aí, galera. Essa foi, para alguns, a agenda cultural mais longa da história. Para outros, a agenda cultural mais... Legal. Legal da história. Mais desenvolvida, rica, poderosa, deliciosa. E para outros não foi nada, porque ninguém... Não viram, né? Não viram na nossa agenda cultural. Mas, ó, vamos voltando com a entrevista ou voltamos com a outra parte do programa? Com a parte musical. Sente, fecha os olhos e sente, escuta teu coração. Mas tenho que mexer aqui no equipamento isso. O que tu acha? Bota aí, bota, vamos ouvir uma musiquinha. Tem a música do rap da galera do Afrofunk, ou melhor não, né? Vamos botar Celso Pinha então. Vamos então, Luiz. Toca Celso Pinha na Rádio Comunitária Aconchego num Poeira Criativa número 73. Sopinha nasceu no dia 6 de abril de 1953, Monterrey, no México. É músico, cantante, né? Compositor, é sanfoneiro mexicano de música de cumbia, né? Mas uma música, um ritmo colombiano, né? Celso Pinha é pioneiro, né, na mistura e fusão de sonidos tropicais como base, misturando com todo tipo de gêneros populares, desde os norteños até os sonideiros, ska, reggae, rap, hip hop, entre outros. Também é conhecido como o rebelde da sanfona, ou como o cacique da campainha. Celso começou bem cedo a tocar música regional, né? Acompanhado de seus irmãos, Eduardo, Rubén e Henrique, dando serenatas para as minhas do bairro. Mas só em 1980 é quando ele recebe de seu pai sua primeira sanfona, que foi consertada por seu pai, né? Aí é quando ele começa a se introduzir no mundo da cumbia, com muito treino e esforço, né? Lá no norte, no México, no Monterrey. Celso Pinha é um autodidata, né, da sanfona. Nunca assistiu a uma escola de música. E só toca assim porque... treina pra caramba. E desse jeito foi que ele formou seu próprio estilo musical. Então a gente fica ouvindo a cumbia del ruido de Celso Pinha. Celso Pinha. Criativa, acho que é algo que entra na nossa cabeça e vai provocando outras ideias aí também, se transmutando na nossa cabeça. Quem sabe aí o pessoal que está ouvindo o Poeira Criativa agora não queira brincar com fermentações mágicas depois disso também. É isso mesmo, né? Eu quero brincar com fermentações mágicas. Ai, tia carai. A gente ouviu, né, Celso Pinha pouco tempo atrás, e também ouviu Elsa Soares com seu novo disco Deus é Mulher. Esse é o nome, né? E o nome da música, né, por si não ouviram bem, era Exu nas Escolas. Mas é Exu que trabalha com que faz todo a comunicação, a história, né, da comunicação, né? Então acho que é um chamado pra gente fazer oficinas de rádio nas escolas. Nas escolas, aqui, né? Isso mesmo, né? Massa. E é isso aí, Poeira Criativa número 73, nosso programa estilo revista. Lembrando aí que a gente está começando amanhã, né? Não entrou na agenda cultural, mas a gente já tinha falado, né? Nossa oficina de rádio. Né? Sim. Vamos botar simples, nome simples, fazer tudo simples. Acho que o segredo da vida é cada vez mais simples. E aí, em breve, vamos estar com novidades, né? Não falei, né? Eu não falei que a turma do povo de saúde bucal teve aqui, né? Eles não gostam de história de odontologia, não, porque a gente fala que a odontologia é uma invenção europeia, não sei o que, ocidental. Trabalha com saúde bucal. Massa, e a gostei. Saúde da boca começa fora da boca, começa dentro do coração, é um negócio bem mais complexo, assim. Que bom. E aí vai ter um programinha, né, aqui na rádio, novidades futuras, e vamos ver do que sai dessa oficina também, né? Da isso mulherada mesmo, aqui do Fórum de Usuários do SIS, que vai chegar com tudo, espero. Vai, vai, vai. E tá, a gente continua com a entrevista com a Áurea. Embora. Segunda parte da entrevista, a terceira parte, já me perdi um pouco. Da entrevista terceira. Com a Áurea sobre terapia comunitária, né? As artes da terapia comunitária, né? Na sua vivência pessoal com a terapia comunitária, enquanto terapeuta, também lhe caíram muitas fichinhas suas? Ah, sim, inúmeras, inúmeras. Quando eu cheguei na terapia comunitária em 2002, na realidade. E eu vinha nos últimos 10 anos me sentindo extremamente culpada por uma situação que tinha acontecido e que eu não tinha sido capaz de reconhecer que ela estava acontecendo. E foi muito interessante, porque durante a capacitação de terapia comunitária, nós fazemos rodas entre os alunos, né, entre as pessoas que estão fazendo a capacitação. E eu fiz a capacitação com o próprio Adalberto. Aí, Adalberto, quando eu coloquei isso, Adalberto olhou para mim e fez, é engraçado, ainda está querendo ser terapeuta comunitário. Tá querendo ter identificado uma coisa que você não conhecia. E foi ali eu resolvi a minha culpa dos últimos mais de 10 anos, naquele instante. Sim, eu não sabia o que, eu não identifiquei, porque eu não conhecia aquela situação. Era desconhecida para mim. E aí, a partir daí, mudou inteiramente a minha vida. Porque eu não, aquela culpa que estava me prendendo e me sentindo assim responsável por todas as dores do mundo, responsável por resolver todos os problemas da humanidade, obviamente me jogando num oceano de frustrações, porque né? Eu me sentia responsável por mil coisas que era impossível eu resolver. Inclusive por não reconhecer que se a pessoa que tem o problema é que tem a solução. Eu só posso resolver os meus problemas e se eu contar com a rede de apoio que eu preciso para resolvê-los. Se não, eu não resolvo nem os meus. Que onipotência medonha é essa de eu querer resolver o dos outros? Se eu não resolvo nem os meus, se eu não contar com a rede de apoio que eu preciso. Então, eu costumo dizer que a terapia comunitária me curou inteiramente da onipotência. Eu não posso pretender resolver o problema de ninguém. Os meus eu vou tentar. Ótimo. Aí tu falaste... que tu encarava hoje a terapia como militância, seu espaço de militância. Eu queria que tu explicasse um pouco mais em que sentido a terapia comunitária, você entende ela como militância. Quando eu falo militância, para mim, militância tem muito um significado de protagonismo na vida, em todas as áreas, inclusive políticas. Eu sou militante no momento em que eu assumo o protagonismo da minha vida e que eu vou começar a buscar caminhos, a buscar estratégias e para atingir mudanças e metas que eu me coloco, né? E isso daí, para mim, isso é uma isso daí, para eu fazer isso, para eu ser protagonista de alguma coisa, eu tenho que me sentir empoderada de mim, da minha vida, para isso. E eu não conheço nada que leve a esse empoderamento, que desenvolva esse empoderamento que vai gerar protagonismo, militância, tão rapidamente quanto a terapia comunitária, porque é numa roda. Desde 2002 que eu estou na terapia comunitária, já tem um tempinho, né? E aí tem algumas coisas que me mostraram isso assim, de uma forma muito contundente. Eu tenho um amigo... que eu não sei o que foi que houve numa roda de terapia comunitária, ele era estudante de medicina na época, e ele escutou na roda de terapia comunitária o que ele precisava para mudar uma ideação suicida que ia levá-lo a cometer um suicídio no dia seguinte. Isso foi em 2003... E ele hoje é doutor, já com pós-doutorados, etc. Ele disse que saiu daquela roda sabendo que jamais iria pensar novamente em acabar com a vida dele, porque não tinha porquê. Isso numa roda, e a roda dura uma hora e meia. Então, até, e é uma coisa que perdura até hoje. Nós somos amigos até hoje, ficamos amigos depois, e somos amigos até hoje, e nunca conversamos sobre isso, porque não precisa, é dele. É coisa dele, ouviu o que ele precisava e aprendeu a lição dele, está aí até hoje, como um protagonista de uma vida linda, cheia de coisas muito belas e muito... dignificantes. Então, quem estiver ouvindo e estiver interessado, ficar curioso, quiser conhecer tanto a terapia comunitária, as rodas, então eu queria perguntar onde a pessoa pode, onde teriam rodas que a pessoa poderia participar, ou como entrar em contato com o Espaço Família, com vocês, ou até essa formação que vai começar agora, né? Então, quem estiver interessado também, quais seriam as vias de acesso, assim, até vocês? As rodas de terapia, tem rodas de terapia comunitária que acontecem espalhadas pelo Recife. Inclusive porque nós somos dois polos formadores de terapia comunitária aqui no Recife. O Espaço Família, aqui na região metropolitana. O Espaço Família aqui no Recife e a Aquarius NAC lá em Olinda. Então tem muitos terapeutas comunitários já capacitados aqui no Recife. No Brasil são mais de 30 mil. E aqui no Recife, aqui no Recife tem entre 300 e 400 atuantes. Então, nós existem rodas em muitos pontos da cidade. Nós, do Espaço Famílias, temos uma roda que é bem tradicional. Essa é todas as quintas-feiras, às 13h30, no Hospital das Clínicas, da UFPE. Essas rodas são abertas, a participação é gratuita, isso é um dos pontos da ética da terapia comunitária. Ninguém paga para participar de uma roda de terapia comunitária, elas são inteiramente abertas. E temos em muitos outros locais. Quem quiser informação, tem um e-mail que é bem fácil, spacofamilia2013@gmail.com. E tem também um celular, que é celular e WhatsApp, que é meu e que está também sempre aberto. É 819-9152-3520. O meu nome é Áurea. E é celular e WhatsApp. Quem quiser saber alguma informação, os contatos, os locais de rodas. E lembrando que a terapia comunitária não é para resolver coisas muito sérias, não. A terapia comunitária é para a gente cuidar daquelas coisas do dia a dia que vão aperreando a gente bota a cabeça no travesseiro de noite, não consegue dormir, fica inquieto, angustiado. São essas coisas do dia a dia que vão perturbando a gente, impedindo de ter uma vida gostosa, plena, prazerosa. Olha, aí tem uma última pergunta, e aí é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que a gente entrevista, que é: para você, o que é poeira criativa? Olha, para mim, o que é poeira criativa? Para mim, poeira criativa é vida. Eu vejo a vida assim como um enorme vendaval de poeira criativa, onde a cada momento se tem uma situação nova, uma relação nova, alguma coisa nova que me exige criar alguma maneira de reagir, de falar, de dizer naquele momento. Para mim é vida. É um pedacinho, não, somente isso, vida. Tá bom, Áurea, muito obrigado por participar, por trazer essas informações para a gente. Então, se quiser falar alguma última palavra, se despedir. Eu quero agradecer, Rafael, você que é terapeuta comunitário, um dos terapeutas comunitários extremamente criativo, que é aluno nosso, né, com muito orgulho, que eu digo. Agradecer a oportunidade. Gosto muito de falar sobre terapia comunitária, porque por isso, por acreditar que é uma maneira muito simples da gente conseguir muitas coisas muito grandes na nossa vida. Obrigada, um beijo. Beijo, Áurea, um beijo para tu. Obrigado. É isso aí, Poeira Criativa entrevistando a Áurea, né? Foi um, como ela disse, né? Minha professora, assim. Então foi com muita alegria que a gente desenvolve junto, né? Eu participo de um projeto que ela apoia, que é na escola aqui, no ginásio pernambucano, lá no centro. Sim. Então todo Poeira Criativa eu tô vindo de lá, né? Nesse último mês. E a gente fazendo umas rodas lá com a estudantada lá, que tá sendo bem, bem rico o processo. É isso. E aí, Gus? Como... Tá tudo travando? Tá meio que se travando, né? Aqui a vida... Então, antes que a vida se trave tudo, né? A gente se despeja, por né? Por isso que eu olhei pro lado e te vi com a boca aberta, assim, uma cara de assustado. Eu fiquei meio com... Caramba, tá tudo sendo travado, assim. É, a gente se despeja, né? Até a próxima quarta-feira. Escute... A gente tem que chamar... Tem que fazer uma divulgação do caramba, né? É o último Poeira Criativa. Última Poeira Criativa da vida, né? Temporada final, capítulo final, não. Termina. Será que vai ficar com o vilão? Será que vai deixar a noiva? Será que vai viajar? Vai pegar a Kombi e vai se embora ou ficar aqui? Tchan, tchan, todos esses dilemas a partir do próximo Poeira Criativa. Massa, então é isso. Eu tô ainda meio abalado com essa informação, ainda tô lidando com isso. Tá muito próximo. Tu não sabia não, né? Assim, saber é uma coisa, realizar é outra na cabeça, assim, né? Entender, compreender. É, vamos iniciar. É o sentido da revelação. Quando a verdade, a gente pode saber, mas mesmo que a gente saiba, ainda assim a verdade está por se revelar. Sim, sim. Não, é que eu tô ouvindo então, outra voz, tá ligado? Tu é fora, tá... é na sala do lado. Tá, tô viajando. É, então vai sair, vamos se despedindo. Agradecer de novo a Áurea, né, por ter cedido essa entrevista. A gente pegou um trânsito da porra semana passada, porque pode ficou fazendo a entrevista. Aí passou da hora de poder sair em Recife, no centro. Mas foi massa, valeu, Gus. Mais uma vez aí, a gente junto. Obrigado, Rafael. E até já, né? Até amanhã. Até amanhã. Ah, amanhã a gente se vê novamente, sim, certo? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Obrigado, pessoal, aí que tá ouvindo, não? Nós ouvindo, seja também nas reprises do Poeira, ou seja na internet, né? Em orelia.radiolibre.org. Então, até a próxima quarta-feira e a gente se despede ouvindo a querida Elsa Soares. Elsa Soares, né? Com um novo disco Deus é Mulher, com a música. Deus é Mulher, que dá nome ao álbum que tem uma participação especial. É Banho, né, o nome dessa música? É, desculpa, é Vani, tem participação especial de Ilu Ová de Mim e Tulipa Ruiz. Não, a música é de Tulipa Ruiz, eu acho. Eita, é isso mesmo. Eita, é que às vezes eu me confundo com a participação especial, essas coisas. Então, Elsa Soares tocando na rádio comunitária Aconchego. Do maré, durmo cachoeira. Embaixo sou doce, em cima salgada. Meu músculo no musgo me enche de areia e fico limpeza debaixo da água. Misturo sólidos com os meus líquidos, dissolvo o pranto com a minha baba. Quando tá seco, logo umedeço. Eu não obedeço porque sou molhada. Enxago a nascente, lavo a porra toda. Pra maresia combinar com o meu vinho, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca. Eu vou pingar em quem até já me cuspiu, viu? Enxago a nascente, lava a porra toda. Da maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca. Eu vou pingar em quem até já me cuspiu, viu? Salgada, meu músculo, me enche de areia.